Sinal de 2 milhas. Reporta na sinal de 2 milhas no nosso SQ, como é que é? Tem a carta dos corredores de usuários aí de Salvador? Confiado. Mike Charlie antes, solo 52, tem condição de fazer um 180 rapidinho para liberar na bata? Afirmativo, fazendo 180 agilizando. 060 060, o azul 4298. 060 para 3 4 2 4 2. 4 horas, Salvador, não responde. É o canal 62. Saner 6200, chamou o controle com ele. É, bom dia, senhor. 6225, Centro da Lima. O Oceaner 6220, sua identificação, chegada BONF, programa está na posição BONF para aguardar a abertura da pista. Desça e mantenha 100. Meu, a gente chamou para o 6225. 6225 Oceaner, afirmativo. Acionando a identificação, nível desse se mantém, 100. Chegada bom, filho. Uma centena, entendeu? Autorizado, vai programar ótica em bom para aguardar a liberação da pista. 6225. Afirmativo. Mike Fox, traqueada, presente, está autorizado, direto de destino. Afirmativo, direto de destino, Mike Fox, traqueada. O 4219 já está visual, agora já pode cancelar. Informativo 4298. O plano de voo modificado aos 1054. Tem conhecimento da flor da rotatória? Não, negativo. Eu estou abrindo aqui para a esquerda um pouquinho. A gente criou um ponto aí na esquerda. Tinha 5 milhas de cabeceira. Estou abrindo aqui para a flor 50 mais ou menos. Informativo para interceptar no final da 17. Está livre, desça para 1.500 pés, 1.021 continua o altímetro. Reporte até final da pista 17. Bom, sério, reportarei final, obrigado. Tiago Hotel, passe agora a escuta do Centro Recife em 1260, alternando 1288. 7040 Novembro, para Porto Seguro, confirme o país que se encontra. Ocean 6200, cruza 1 ou 200 ao 150 com estilo. O Vender Alpha tá pronto? Bom, vai a mil. Ocean 6200. 6200, sem identificação, desceu nível 050, vigilância. Revise a chegada maré, confirme suas intenções. As intenções a gente está reduzindo para prosseguir para a pouso LS 710. Ciente. Agora a gente está estimando ao 104, mas vai iniciar a redução para poder pousar dentro da, do notante 11-16. Ciente, informe, mesmo assim o senhor ainda é o número 2 com a aproximação para 10, ok? Eu acho que vai reduzir mais um pouco, então, 6200. Qual vai ser o nível que o senhor vai efetuar a espera? Não, não vai efetuar a espera não, senhor. Comandante, o senhor vai ser o número 2 na aproximação. Informe um nível que o senhor deseja, se necessário, fazer a espera. Ah, o nível que o controle achar necessário e a posição. Nível 050, previsto espera em TAP, 6200. 0500 em TAP. Do 4298 TAP está na cabeceira no 7. O 298 está na base agora, ingressando ao final, visual e baixo travado. Sim, apenas informação de tráfego, sua posição de agora de 2 horas, 3 milhas e meia, um Robson 44, mantendo 510, não interfere na aproximação. Chame a Torre Salvador em 1118, decimal 612, bom pouso azul 4298. 186, obrigado pela colaboração. Controle Salvador, bom dia, o azul 9131, está passando 1970. Está próximo a nível A 170. O 9131, bom dia, tem identificação, mantém ainda o nível 170, tráfego sua posição 12 horas, 7 milhas e meia, mesmo rumo cruzando o 170 descido, no RBAS 318. Chegada prevista é a maré. Faça suas intenções de aproximar para 17. Afirmativo. Está ciente do tráfego, a chegada é a maré. E vai pousar na posição 97, o azul 9131. Azul 9131, seguinte, vai na proa de Itape. Após a posição Itape, aguarde vetores para sinal visual da 17, ok? Ok, da presente voa Itape, vai aguardar vetores para pousar na 17, o azul 9131. Confirme. Salvador, bom dia, Guamá, 3-2. 3-6-6-3, acione identificação, decisão nível 1-1-0, vigilância, reduz a mínima limpa, será o número 3 para aproximação. Até o número 1-9-3. Boa tarde, Salvador, bom dia, Guamá, 3-2. Firmamos 9-2-2. Boa 9-2-2. Guamá, 2-2, indígena nível 1-9-0. Bom dia, sem identificação. Desce ao nível de voo 0620, vigilância, chegada é a maré. Será o número 4 para aproximação, o voo 1928. 060, chegada é a maré, 1922. Ao contrário, qual o número do Oceano 6225, por favor? É o 1. Ah, tá, ok. O senhor mantém espera no nível 100, confirme. Autoriza o azul 9131 aguar na proa 30 e continuar na descida? Está autorizado agora a iniciar a descida até o nível de voo 100, até uma centena 9131, na terra de tráfego, sua posição de 1 hora 5 milhas, rumo nordeste, passando 150 em descida, o Airbus 318. Ah, gente, então está autorizado 100, né, vai manter a proa 30, o azul 9131, na frente está ciente do tráfego aí. Gente. Céu. Mike Fox Trot Serra, regras de voo alteradas, 1-1-0-1, confirme seu estimado de pouso. 1-1-1-2. 1-1-2. Cliente, suba 1-0-5 e foi na proa do destino, reporte 60 milhas do VOR Salvador, de Salvador, Mike Fox Trot Serra. Botará o Mike Fox Trot Serra. Do 9131 autorizado descida a 2000 pés, ajuste 1021, ajuste 1021. 2021, o azul, 9131. descendo órbita 6225 para descer. Senai 6225 está autorizado até 4 mil pés, ajuste 1021. 4 mil pés, 6225. 6225, prossiga na proa da posição Pelo, aguardando espera naquela posição, 6225. Pelo vai aguardar lá, 6225. Zulu, José Serra, para cópia. Só o primeiro para autorização, tá ok? 1219. Azul 4298, Sola 02, libere a esquerda e chame Sola 1219. Esquerda, Sola 219, 4298, direto. Índio November Alpha, alinha e mantém cabeceira 17. O país ajustado, 1021, Azul 913. 1931, declaração radar, 065, descida 2021. Agora é 108.6, 10021 no ajuste, bom voo. Paulo 4298, livrou. 4298, bem-vindo, prossiga no pátio principal, portão 08. Pátio principal, portão 08, 4298. Fechar. 50 graus, 140. Papá, papá, papá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Juliette Romeu. Tá próximo a Águas Claras, senhor. Já tá no visual com o campo, solicita regresso a Gadabata. Ciente, vou na proa direta do aeródromo e chame a Torre Salvador em 1186, Mike Juliette Romeu. Proa do aeródromo, vai chamar a torre agora, 286? Afirmativo. Ok, grato, bom dia, senhor. Boa. 04, o Romeu Lima, está no pátio 4, confere? Pai da Barra, ciência, isso mesmo. Chame por agora, 18.6, seu ataque de colagem, 1021 no ajuste, bom voo. Gente, pode prosseguir direto com pouso na Bata, Mike Juliette Romeu, vento 150 graus, 12 nós, informe solo controlado. Já prossegui com pouso direto na Bata, reportará no solo controlado, Romeu. November 7040, ali mantém a partir da interjeção. Zulu Juliette Serra, autorizado o táxi até Papá, chame na Papá. Salvador, 362.00. Papá, papá, Mike Leite Romeu, vai cancelar, senhora, aproximação para pouso e solicita regresso da, lá para Águas Claras. Tá ok, então fazendo 180 e vai chamar o controle novamente 1219. 3.000, 1.021. 3.000, 1.021, o azul 9131. 9131 no curva à direita agora, até a proa 070. Direita, confirma a proa? 075. 075, ok. Barbosa. Controle o papapapá Mike Juliette Romeu. Tá mantendo o seu prevoo próximo a Águas Claras. Cancelou o regresso à Bata por enquanto, já. Quente, mantenha 500 pés em estuda permanente, Mike Juliette Romeu. 500 pés, Romeu. A litoral mesmo, litoral sul. Afirmativo, só para informação, o tráfego à frente vai manter o número pés, o senhor 500, então só para ficar atento mesmo. Como mantendo no 1500 pés, Charlie 1950, desça 3000 pés. Está ciente do tráfego, descendo para 3000 pés, o azul 9131. Salvador, bom dia, o 3304. 3304, bom dia, sem identificação, desça ao nível de voo 120, inicialmente. 120, chegada bom. 120, chegada bom, muito obrigado. A 3663 desça até o nível 06120, prossegue na aproximação até a posição pelo, previsto espera naquela posição. Descendo ao 60, descendo a posição pelo, na 3663, já tinha o estimado de chegada ao 19 agora. Ciente, o senhor é o número 3 ainda para aproximar. Nos aguardando, ainda tem uma vistoria da Infraero. Após isso, da pista deve ser liberada, ok? Previsão da pessoa da pista, com no meia, confere. Salvador, o gol no 922. O 922, prossiga. Estamos mantendo 240 na descida. É necessário a redução, pode manter essa velocidade. O gol no 922, mantenha a proa de TAP, está previsto, espera em TAP. O número 4 ainda para aproximar, ok? Quantas esperas previstas em TAP? Sem previsão ainda, comandante. Estamos aguardando a informação da Infraero liberar a pista e eu posso lhe dar uma previsão melhor. Acredito que 3 esperas o senhor deve aproximar. Ah, sim. A gente está ficando uma redução aqui aguardando. Então eu espero em TAP, mais 2 aí. Iniciando a opção em pelo, 6285. Ciente, 6285. Guardião 07, prossiga. Distrito Naval e já na final do voo. Frequência ali para coordenação própria, bom voo até o regresso. Guardião 07. E controle, o 7040 November. Confirme. November 7040 November. November 7040 November, bom dia. Mantenha-se em condições visuais 500 pés. Reporte na vertical do farol da barra, fique atento a tráfego no corredor Axé, mantendo 1000 pés. Ok, o 7040 November, se autorizado, mais proa direta, ponto seguro. Autorizado. 7040 November. Salvador, bom dia, papai Romeu, Índia November Alfa, decolação no 7, está no Axé ou no 1000 pés? 1000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra, Índia November Alfa. Tem uma farol da barra, November Alfa. Controle Salvador, autoriza o 9131, seguir na descida da Azul. Agora sim, autorizado a 2000 pés, limite de tráfego sua posição de 7 para 8 horas. Desça a 2000 pés, mais uma informação de tráfego, sua posição de 1 hora, 5 milhas e meia, mantendo 500 pés no Robson 44, não interfere na aproximação. Mantenha a proa, mais pra frente eu lhe dou uma proa transversal para a cabeceira no 7, você vai me reportar que está naquela cabeceira, ok? Afirmo, está autorizado 2000 e está ciente do tráfego aí, o azul 9131, aguardando a próxima proa aí. Bravo que Luiz, proa da rotatória. Pode. Gol no 9. Corrija, aguarde, 922. Xané 6200? Já chegou, está prossiga. Está mantendo 70, confirme? Não, está descendo para o 050, cruzando agora 065. Ciente, muito grato. Informa o tráfego que está iniciando espera na mesma posição, o Boeing 737 da Gol, está cruzando agora o nível 085 de descida. Sua posição agora é de 9 horas a 4 milhas, ok? Está ciente do tráfego, vai aumentar a razão agora, 6200. Muito grato. Azul 9131 no curva à direita, na proa 090. Reporte a pista na cabeceira no 7. Vai virar 090. E reportar avistando o azul 9131. Salvador, muito bom dia. Triplo Papá Romeu Lima, decolou, transfere, corredor Axé, 500 pés. Papá Romeu Lima, 500 pés, no linha do litoral, reporte vertical do farol da barra. Vai reportar farol da barra, Romeu Lima. Diz alguém? Não vai demorar não, em torno de 2 minutos no máximo. 3604. Prossiga. Autorizado até o nível 080. 80-3304. Gol no 922, desce até o nível 0620, mantém espera em casa. 0620, mantém espera em casa. Não, previsão, formado de descida. Confia. 6200 após de TAP, está autorizado após TAP? Negativo. Mantém ainda, espera, mais uma espera prevista em TAP, 6200. Mais uma, 6200. O azul 9131 está visual com a cabeceira no 7. Ciente, resuma a navegação, prossiga na aproximação sob condições visuais, agora com a torre em 1186. Bom pouso azul 9131. Ok, vai seguir na navegação e o 9131, ok. aguardando aqui. Nós estaremos no acionamento ao local e posterior prospecto. Pronto, chame pronto, Rio. Mike X Delta, 1 mil pés na proa do farol de Itapuã. Reporte Abstanca. Juliette Serra, o tem livre decolagem em cabeceira 10, entrou 40 graus, 12 nós. November 7040, November, seus estimados para ingresso na terminal de Ilhéus e seu estimado de pouso. Trem baixo travado. Da, final da 197, trem baixo travado. 9131, mantém a aproximação, informarei pista livre. Ok, tá aguardando pista livre, o azul 9131. 1145, terminal Ilhéus e pouso, 1300, copiado, grato. November 7040, November, reporte 20 milhas afastado de Salvador. Foxtrot Serra chama o centro Recife, frequências 126.0, alterno 128.8, bom voo. Mike Fox Serra. Salvador, bom dia, UFG826, tá 3304, faça espera na posição BONF, nível 080. A critério do comandante. O F5826 sem identificação, desse é o nível de voo 100, uma centena. Programa espera na posição MARI, neste nível de voo. Ao lado da curva eu deixo a critério do comandante, o F5826. Uma centena na proa de MARI, programando órbita. Confirma, senhor, tem o tempo estimado de espera, mais? Não, comandante. Acabamos de falar com a torre, já tem muitos operários na pista. O senhor, no momento, é o número meia dúzia para a aproximação, ok? Ok. Eu entendo que a espera será inferior a 30 minutos. Confirme. Ah, com certeza. Ok. Controle Salvador, o Triple Signo 217, bom dia. Índia November Alpha, vertical do farol da barra, frequência livre, bom voo até o regresso. Controle Salvador, muito bom dia, do Papapá Zulu de DSR. Zulu, Juliette Sierra, prossiga. Decolando da 7, mantendo 1-1-1 na sua escuta. Não recebo nem modo Alpha, nem modo Charlie. Cheque seu transponder, Zulu, Juliette Sierra. Sim, sou Zulu, Juliette Sierra. Acione o código 0131, Zulu, Juliette Sierra. 0131. 5147, transponder, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista 10 na Dael, Leda, após Leda voa Bridge, Bridge é para Zulu 16. 5147, aciona 1208 ao controle. Correto, portão 7, chame quando pronto para o posicionar e se programe para um for próximo aos 3-2, se eu chamar para o push e back em cima, né? 3-1-7-9. Tá, sim, 3-1-7-9. Senhor Rio, 5973, para acionamento. Gente, após pelo direto do ano 6225 graus. Puxa, acionar, sim, tá. Acionar e posterior por 5973. Salvador, bom dia, o azul 9131, livrota na Lima. 9131, táxi autorizado, parte principal, contornando o mesmo e prossiga após portão 03. Ok, parte principal, contornando mesmo, posição 03, o azul 9131. Em 1986, bom pouso, braço que Luiz. Aguarde, puxando M2-00. Na disputa, prossiga. Sob preparação, mantenha a proa 030. Proa 030. Nesta proa, intercepte o curso do localizador, descendo agora até 3 mil pés, o ajuste de altímetro 1022. 030 na proa, o limite ao lote. E descendo para 2 mil pés com 3 mil pés com 1022. Sim, ativo. 3.000, 1.022, 6200. O Oceano 6225 corrige o ajuste 1.022? Sim, Oriente, está autorizado nessa proa interceptar, né? Flip 52 17, no ponto ideal descida. Flip 52 17, desça até o nível de voo 040, até, corrija, até 4.000 pés, 4.000 pés, ajuste 1.022. 52 17, 52 17, então 3663. Siga 3663. Vetoração para 3663. Vetoração para sequenciamento curva direita até a proa 240. Direita proa 240, limite ao curso localizador. Nesta proa desça 4.000 pés, ajuste no 022. Direita 240, limite curso do localizador 4.000 pés, 1022, então 3663. Chamé 6200 para o curso localizador, direita até a proa 060, reporte estabilizado. Nessa proa está autorizada a final do procedimento ILS X-Play para a pista 10. 060, na proa está autorizado, aqui vai reportar estabilizado, Chamé 6200. Gol no 922, mantém ainda a espera, desça até o nível de voo 050. O 050, mantendo espera 922, assim que possível a previsão. O senhor deve completar essa órbita e eu trazer o senhor no sequenciamento para a próxima, ok? Ah, tá certo. Então, entendeu que após a TAP vai ser preparado para a próxima final 922. Afirmativo. Boa noite, Salvador. Papá Romeu já passou para o da barra. Frequência livre, Papá Romeu Lima, bom voo até o regresso. Até já, senhor Romeu Lima. Interceptor lock, 6225. 6225, reduza para a velocidade de aproximação. Complete ILS, chame a torre em 1186, bom pouso. 286, reduzindo, 6225. 6200, desça 2000, autorizada final do ILS. 2000, autorizada final do ILS, 6200. É que a Delta desce 500 pés, reporte avistando o campo. Chané 6225, reporte externo, baixada travada, vento no 4, 0 graus, 12 nós. Reporte era baixada travada, 6225. Direita até a proa 050, limite ao curso localizador. Pela direita 050, na proa 050, só na 2. Santa 3663, desce 3.000 pés, 1.022 no ajuste. 3.022, Santa 3663. Autoridade, chamar os para ataque. Vamos voltar ao regresso. Vai pintar uma milha de Mari, pode afastar 2 minutos, senhor? O 5826 prossegue na aproximação após Mari, na proa de TAP, reduzindo a mínima limpa, está autorizado até o nível de voo 080. Ok. Prosseguindo na mínima limpa, web 5826, na proa de TAP. Então 3304, prossegue na proa de pelo, descendo 050, 3304. Então 3663 para o lock, curva esquerda até a proa 130. Esquerda, proa 130, reporte estabilizado, localizador. Esquerda 130, reportará estabilizado, localizador, então 3663. Chané 6200, complete a aproximação, chame a torre em 1186, um pouco. 6200. Descendo 2.000 para hoje, zona 1.022, 8.922. O aeronave está visual com o campo, confirma? Mike, é com Delta Torre 18.6, bom pouso. Firme? O MGS vai passando 1.0, ponto entendo. Até o 080, 5826. 800. Controle Salvador, bom dia. 5306 da 3, 500 Lima. 5306, bom dia. Senhor, identificação, desça a 080. 080, vigilância, chegada a mão, reduz a mínima limpa. Reduzindo, chegada a mão. O 5306. Webjet 5826. Prossegue, senhor. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda até a proa 340. Esquerda 340, seu limite é radial 300 do VOR Salvador. Esquerda 340, confirmando o limite? O limite radial 300, radial 300 do VOR Salvador é o seu limite em caso de falha de comunicação. Ok, 300 Salvador.